Quinto, quarto, quarto, quinto, quarto. O programa de esportes Made in USA da sua rádio. Alô, alô, ouvintes da Rádio Gazeta M890, está no ar mais um Quinto Quarto, a sua revista semanais de esportes americanos. E antes de apresentar os integrantes desta mesa hoje, com um convidado mega especial, vamos às manchetes do dia. Matthew Stafford, do Detroit Lions, e Victor Cruz, do New York Giants, assinam contratos de longa duração. Ryan Clay se livra da franchise tag e assina contrato de longa duração com o Denver Broncos na noite do último domingo. Thiago Splitter renova com o San Antonio Spurs por 4 anos. Nesta segunda-feira será disputado o Home Run Derby na Major League Baseball. Quinto, quarto. O programa de esportes Made in USA da sua rádio. Segunda-feira, dia 15 de julho de 2013, um quinto quarto muito especial. A gente já vai apresentar o nosso convidado da mesa nessa semana, um convidado que entende bastante de NFL e vai abrilhantar essa mesa com comentários sempre abalizados, diferentemente do Sérgio Arenilhas, que chega atrasado e sempre faz comentários sempre dispensáveis, digamos assim. Kaique Lopreto à minha direita, boa noite e uma excelente segunda-feira. Boa noite, Bruno. Excelente segunda-feira para você também. Boa noite, amigos integrantes da mesa do Quinto Quarto, ouvintes. Bom, o destaque inicial é para a NBA, como sempre. Dessa vez com o mercado de transferência que está bem aquecido lá nos Estados Unidos. Meu destaque inicial aqui vai primeiro para o Chuck Splitter, né, brasileiro. Conseguiu renovar por mais 4 anos. Parece que o San Antonio está investindo bem no garoto, né? Por 4 anos não é pouca coisa. Acho que eles acreditam que ele vai ter mais sucesso ainda, né? Depois da sua melhor temporada... Da carreira dele. Da carreira na NBA. Acho que ele agora ele vai, quem sabe, engrenar mais uma boa temporada aí no San Antonio. Melhor temporada depois de uma temporada marcada por certas brincadeiras que fizeram com ele, principalmente na hora dos lances livres. Depois a gente fala mais disso. Lucas Hanashiro, nosso nipônico para falar de hockey, com sempre uma contradição. Boa noite para você. Uma ótima noite, Bruno. Uma ótima noite, companheiro de mesa, querido ouvinte. Meu destaque inicial vai para William Kovalchuk, left winger do New Jersey Devils, ex-left winger do New Jersey Devils. Ele se aposentou da NHL, vai jogar na Rússia. Nenhum jogador desde 2001 da NHL tem mais gols que o Kovalchuk na liga. Ele é o artilheiro da liga desde 2001. Se aposentou, cansou da América, vai voltar para a Rússia, que é a casa dele, para jogar por 4 anos com o CSKA Moscou. Aliás, tivemos aposentadoria na NFL há uma hora mais ou menos, saiu no site da NFL, uma aposentadoria. A gente vai falar mais sobre um jogador em especial. Sérgio Arenilhas, boa noite para você. Boa noite, Bruno. Boa noite, mesa. Meu destaque inicial vai para o beisebol. Esse final de semana das estrelas, muitas festividades acontecendo em Nova York. Amanhã teremos o Jogo das Estrelas no City Field. Hoje tem o Home Run Derby, o show dos home runs. Inclusive, você pode abaixar o volume da sua televisão e acompanhar o Quinto Quarto com os comentários dos esportes americanos. Isso mesmo, o Quinto Quarto sempre marcando presença nas ligas norte-americanas. João André Fraga, mais uma vez com essa cara de menino, sempre dando essa né, você que é agrônomo, né? Especializado numa erva específica aí da fauna e flora brasileira, né? É uma verdadeira herbocinética, assim, algo do tipo. João André Fraga, boa noite. Boa noite, Bruno, companheiro de Quinto Quarto. Como o Sérgio, também vou dar destaque inicial pro All-Star Weekend, né, do beisebol, mas principalmente pro jogo de amanhã, que é meio estranho, mas decide quem vai ser o mandante da World Series, né? Então vamos ficar de olho nisso aí, Bruno. É isso mesmo, todas as ligas aqui sendo tratadas, mas essa semana, como tivemos muita notícia da NFL, o ouvinte vai ter dois blocos inteiros da National Football League. E agora o nosso convidado mais especial, Anthony Curti, editor do site The Concussion, um dos grandes sites de futebol americano do país, que faz um trabalho magnífico. Uma excelente noite, muito prazer tê-lo nessa mesa. Tudo bem, Bruno, o prazer é todo meu. Consegui chegar, né, me senti na alfândega americana, lá no térreo da Casper Libero, mas deu tudo certo. Um pequeno contratempo, mas acontece aqui. Prazer é todo meu. Primeiro eu ouvi o Quinto Quarto por curiosidade, né, porque a gente tem que sempre saber o que está acontecendo. E aí eu virei ouvinte de verdade, eu trabalho ouvindo o programa e sempre indico, sempre quando posso indico para as pessoas, porque é um produto muito legal e não tem no mercado, né? Vocês são completamente pioneiros, eu acho que é muito, muito, muito, muito bacana. Espero que vocês vão longe aí, vamos ver aí, falar um pouco sobre a NFL aqui no Quinto Quarto. Obrigado, Antônio, por prestigiar o nosso trabalho, sempre feito com muito carinho. E vamos começar a falar das, talvez, as duas principais notícias da semana na NFL, as renovações de Matthew Stafford, quarterback do Detroit Lions, e do Victor Cruz, wide receiver do New York Giants, um dos principais alvos de Eli Manning, que vai ter a salsa aí na endzone por mais alguns anos. A gente vai falar mais. Vamos começar com o Matthew Stafford, que quarterback é sempre mais importante na liga, são as grandes estrelas da liga. Matthew Stafford, Lucas Hanashiro, é um dos grandes quarterbacks da NFC e um dos grandes quarterbacks, né, da divisão da NFC Norte, que ultimamente não é tão mérito, considerando que o Minnesota Vikings João André Fragas tem só o AP, Adrian Peterson e o Christian Ponder, coitado desse ser. A gente vê até mudar para troféu Christian Ponder em vez de troféu Rex Grossman. O Rex Grossman, infelizmente, como se diz, ele foi esquecido pela mídia de uma forma injusta. Por mim não foi, viu? É, exatamente. Não, por mim não foi. O Rex Grossman é um monstro. Porque o Rex Grossman, ele foi a única pessoa... Não, ele não foi um quarterback que liderou o Chicago Bears ao Super Bowl. Foi o Chicago Bears que o liderou ao Super Bowl. uma coisa diferente. Inédita. Lucas Anachiro, o que você acha dessa renovação do Matthew Stafford? Você acha que ele vai... Não tá entre os maiores contratos de quarterback, principalmente depois a gente vê Aaron Rodgers, Drew Brees, que renovaram recentemente. Joe Flacco, bem lembrado. Mas o Matthew Stafford, sim... É uma das projeções para ser um dos futuros melhores quarterbacks da liga. Sim, tem tudo para isso. Ele vem evoluindo muito bem na liga, como você disse, na divisão dele, talvez ele seja o principal quarterback. Mas é uma renovação muito importante, né, para Detroit. Detroit, que necessitava de um quarterback, foi apostando no Mero. Ele agora está se consolidando. Acho que vai ser bem legal ver como ele vai estar no final do contrato dele em 2017, que vai ser o último ano desse contrato que ele acabou de assinar. Tem tudo para se tornar um dos grandes até esse tempo. É um processo lento de você se tornar um quarterback muito bom na NFL. Eu acho que até 2017 ele já vai ser um dos melhores. Anthony Curti, a renovação dele foi por... Na verdade, foi por 3 anos, $53 milhões. Porém, ao todo são 5 anos, porque pega uma parte do contrato atual. Um valor de $76.5 milhões, né, 76.500 milhões. Você acha que ele vale realmente o Matthew Stafford? E talvez, será que ele é o melhor quarterback da NFC Norte hoje? O melhor quarterback da NFC Norte com certeza não é, né, porque o Aaron Rodgers é o Aaron Rodgers, né, mas ele tem uma credencial muito importante, são 10 mil jardas em 2 anos, isso eu acho que é um número muito importante. E, salvo engano, ele foi o quarterback que mais passou a bola no passado e, ao mesmo tempo, não teve tanto sexo assim. Então, proporcionalmente, é uma peça importante para o Detroit Lions, que não tem jogo corrido. Lógico, você falou, é uma liga que o termo inglês é quarterback driven, né? Tipo, momento Luciano Gimenez, eu não sei traduzir essa palavra, mas precisa do jogo corrido também. O jogo corrido hoje em dia é acessório, mas a gente viu nos playoffs que o jogo corrido não consegue carregar. Com Joe Webb de quarterback, o Minnesota Vikings caiu e caiu feio. Mas agora de wide receiver. Agora é verdade. Eu tava fazendo os reviews semana passada, eu entrei no site do Vikings, eu disse, Joe Weber, WF, não é cacete, o que aconteceu? Ele tá listado como wide receiver agora, né? O Fraser colocou ele como wide receiver com a vinda do nosso querido Matt Castle. Então, realmente, eu acho que vale, considerando que não foi nenhum contrato absurdo e nem de uma duração também... É um contrato justo, né? Sim, é um contrato justo para o que ele produziu e que ele é capaz de produzir. Lógico, ele só tem o Calvin Johnson, a gente não pode esquecer isso também. O Detroit Lions devia pedir ajuda para o governo federal, porque foi tanta lesão com o wide receiver, né? O Lions conseguia, assim, eu acho que o Titus Young, ano passado, ele conseguiu perder jogos, literalmente, pro Detroit Lions. Então, com o material humano que ele tinha, eu acho que é plenamente justo esse contrato. Agora, representando o time que tem o melhor quarterback da liga, João André Fraga, o Minnesota Vikings, Você pode falar um pouco mais sobre o quarterback? Você que é especialista, já que o seu time é um time que... Olha, o Minnesota sempre enfrenta o Lions duas vezes por ano e é um jogo muito sofrido. Essa é real, né? Mas com certeza o Lions tá um degrau na frente, porque o Stafford, ele é consistente. Ele força muito a bola, eu acho. Ele arremessa muito, ele acredita muito no braço. Tem o Megatron, né? Que é um... Que faz ele acreditar, né? Lança pra cima que exatamente. O Calvin Johnson... Exatamente, na red zone, né? Exatamente, estaca pro alto que o cara tem 2,5 metros e pega a bola. Mas eu já vi a mulher do Christian Ponder, cara. Não. Ela é repórter da ESPN, vocês estão criticando o cara? Dá uma olhada no Google depois, Samantha Ponder. Rapaz, ele tem algum mérito na vida, ele não tá na liga à toa. O cara não é quarterback à toa. Ele não tá na liga à toa, é bem verdade. Louco. Olha lá, ali viu já. A Samantinha. Samantha Ponder, o nome da garota. Ela concorre aí pra ser uma das mulheres mais bonitas esportivamente falando. Assim. Acho que junto Terry com a Andrews. Como a gente já disse aqui da Carrie Underwood, né, quando anunciaram que ela ia ser a nova musa do Sunday Night Football, aguenta um tranco, é bem verdade. Aguenta essa daí. Mas agora a gente vai, em vez de falar do... Além de falar do Matt Stafford, melhor dizendo, a gente vai falar também do Victor Cruz, que tava... nessa incerteza de receber um contrato de longa duração antes do training camp e acabou recebendo, vai receber 45,879 milhões de dólares, um bom valor pro Victor Cruz, que é um recebedor indispensável para o New York Giants, né, Anthony Cruz? O interessante notar que o Cruz, ele surgiu do nada, né? Ele surgiu na pré-temporada, mas agora eu esqueci o ano, acho que foi 2010, salvo engano. Sim. Né? Contra o Jets, inclusive. Eu lembro que ele usava um número de camiseta que era abaixo do regulado, vamos dizer assim, por ser pré-temporada. Era um número, acho que era 4 ou 5, e me chamou a atenção aquilo. E ele tinha um contrato que não fazia jus, realmente, ao que o cara produzia em campo. Então essa era uma situação que o Giants precisava resolver, ainda mais agora que o Giants perdeu várias peças icônicas, vamos dizer assim, né? Running backs, praticamente o time tá sem ninguém. Exato. O Matt Bradshaw saiu aí, o Martellus Bennett foi pro meu berzão. O Jacobs já tinha saído na outra temporada. Sim, sim. O Giants, mais do que nunca, ele precisa muito do Eli Manning, que é realmente a cara da franquia neste momento, e precisará muito também. Aqui tivemos um pequeno problema aqui, mas o Quinto Quarto é um programa que a gente não se mira nos padrões Globo de qualidade, a gente faz um programa mais malemolente, um programa né, com uma certa ginga. E voltando ao Victor Cruz, Sérgio Arenilhas, acho que além do talento dele como jogador da NFL, tem também o carisma e a ginga, que a gente já que a gente tava falando de ginga, da salsa que ele sempre faz depois de marcar o touchdown. Acho que junto com o Jason Pierre-Paul, que faz aquelas namastê depois das grandes jogadas dele, ele é o grande jogador que tem o carisma do New York Jets. O Jets não tem muitos jogadores desse estilo, o próprio Eli Manning não é um quarterback carismático, e o Victor Cruz com as suas dancinhas lá acaba eletrizando um pouco a torcida, que fica muito feliz, claro, trazendo grandes performances para sua equipe. Inclusive o Victor Cruz, depois da renovação, falou que ele nunca acreditou que deixaria o New York Giants, e ele também falou que vai tentar convencer o Hakeem Nicks a continuar nos Giants, o que é um grande passo, porque também é um jogador muito importante por elenco. O Hakeem Nicks, que também é um dos principais jogadores mais experientes na divisão, assim. Exatamente. Então, eles dois jogando bem, consegue fazer um ataque muito melhor e mais fácil pro Eli Manning jogar, né? Porque colocando o Victor Cruz em velocidade pro fundo e o Hakeem Nicks cortando pro meio, já dá uma boa melhorada no time. Aí só falta achar um running back, como a gente tava falando, um running back que saiba conduzir também a bola. Que aí o Giants volta a ser um grande time favorito pro Super Bowl, talvez. O Giants que sempre, pelo menos nos recentes anos, sempre teve running backs de elite, né? A gente tinha o Tiki Barber, depois veio o trenzinho aí, o Brandon Jacobs, e agora o Giants se vê na busca de algum que possa suprir essa necessidade da equipe. Tá sendo um dos problemas do New York Giants, o ataque terrestre nos últimos anos. Porém, o Giants não tem aquela pressão de precisar ganhar o Super Bowl, sendo que foi campeão há pouco tempo. Então, que agora vai jogar em casa, né? Tem essa pressão de um time que nunca ganhou o Super Bowl jogando em casa. Mas talvez, eu não sei se é pressão ou se... É um desejo da mídia de que... Ou se tira, sei lá, deixa o time com menos peso porque nenhum conseguiu. Mas você sabe que... Deixa eu fazer uma interrupção bem breve. Você sabe que na prática, o 49ers no Super Bowl 24 foi campeão em 19, aliás, em casa em 84, porque jogou em Stanford, que é do lado de São Francisco, né? E o estádio estava completamente lotado, o torcedor do Niners. Então, não sei, acho que dá para modular um pouco essa maldição, assim. A mesma coisa que, maldição do Madden, não sei das quantas, o Megatron, mas o Lions se ferrou, entendeu? Então, a galera acho que busca um pouco também isso aí. Querem forçar, O Megatron fez uma temporada maravilhosa, quebrou o recorde de jardas recebidas, se não me engano, que era do Jerry Rice. Sim. Então, não é assim, que nem o Brett Favre, né? Porque se aposenta, mas o Jets não foi pros playoffs. Calma, gente, também não é essa assim. Pressão, ela cai sobre o Giants justamente porque o Jets tem uma equipe brilhante que a gente, todo mundo aposta que vai chegar no Super Bowl, né? E a maldição do Madden, a gente só pode falar, por exemplo, nos anos recentes do Larry Fitzgerald e quem saiu... Troy Polamalu. Esses logo tem uma contusão, logo em seguida. Os dois tiveram no mesmo ano, temporada. É verdade, isso foi uma maldição. O Michael Vick, de uma certa forma, foi uma maldição também, que foi bem quase na época que ele foi preso, um pouco antes. Mas você sabe que eu conversei com um amigo meu que faz educação física? Eu tava conversando, você sabe que tem uma maldição nos Estados Unidos e tal. E assim, cara, quando um atleta ele desempenha num nível muito alto, absurdamente acima da média, a tendência é que no ano seguinte ele ou sofre uma lesão ou ele cai de rendimento. Porque a marcação nele vai apertar muito. Sim, exatamente. Ninguém vai deixar ele ser livre de novo. Coitado do Vikings. Por exemplo, o Adrian Peterson esse ano, a tendência, com todo respeito, é que ele se machuque. Então, a tendência também é que ele não produza. Ele prometeu, sei lá, 3 mil jardas, mas não, isso é virtualmente impossível. A tendência mesmo é que... Porque as outras equipes já sabem o que ele vai fazer, que ele consegue carregar o Viking sozinho e não vão deixar ele percorrer o espaço que ele percorreu na última temporada sozinho. Primeiro bloco voou, a gente vai ter que fazer o timeout já. O segundo bloco vai ter que ser corrido, mas a gente vai dar conta de tudo. Vamos para o timeout da semana. Timeout dessa semana é algo que eu não tenho nem palavras para descrever, não convém nem fazer um texto para esse timeout, porque algo a própria música já vai dizer. O Baron Davis, ex-jogador do New York Knicks, disse que há 2 semanas atrás ele foi abduzido por aliens. Ele estava viajando aqui, vamos conferir, entre Las Vegas para Los Angeles, né? Tava indo de Las Vegas para Los Angeles. Ele falou: eu vi uma luz e achei que era um grande caminhão. Aí eu disse: meu Deus, deve ser trânsito. Aí ele falou que estava dirigindo e do nada ele sentiu essa luz e viu pessoas meio humanas e meio feias. E aí ele falou... exatamente, podia ser um caso. E ele falou que foi abduzido, ele jura que foi. Ou seja, ele deve ter aprendido com o João Adefraga a ser especialista em certa erva. E aí teve algumas alucinações. Então, Baron Davis, o timeout da semana vai para você. Até o segundo bloco. Até mais. Quinto Quarto, o programa de esportes Made in USA da sua rádio. Estamos de volta com o 24º, segundo bloco, a sua revista semanal de esportes americanos, semanal, antes que mandem e-mail criticando que eu falei revista semanais no primeiro bloco, revista semanal de esportes americanos, estou bravo já de antemão por esses ouvintes que não tem o que fazer e ficam enchendo o saco, mas tudo bem, a gente sempre faz o trabalho por vocês, até por vocês chatos que nos enchem o saco, a gente faz o trabalho por vocês. E voltando a falar de NFL, estamos com uma mesa cheia hoje, Kaique, Lucas Hanashiro, Sérgio Arenilha, João Defraga e Anthony Curti, nosso editor do site The Concussion, idealizador, né, do site The Concussion, né, melhor dizendo? Sim, dizer assim. Idealizador. Vamos voltar correndo para falar de NFL, que tem muita coisa. Ryan Clady, offensive tackle, renovou com o Denver Broncos por 5 anos, 52 milhões e meio. Ele estava sob a franchise tag e até estava ameaçado, como os outros 7 jogadores que ainda estão, pelo menos até a hora que começamos agora o programa. A deadline se encerra às 17 horas de Brasília, né, às 4 horas da tarde nos Estados Unidos. Ainda tem 7 jogadores, a gente já vai passar a lista aqui. O Ryan Clady é um dos que mais era esperado para manter, para sair dessa franchise tag e receber um grande contrato, né, João André Fraga? Inclusive, o outro que esse já está garantido que não vai receber é o Panther Pat McAfee do Indianapolis Colts, uma das grandes armas. Esse não vai ter seu contrato renovado por longo prazo, o que pode ser uma besteira, né? É. Mas, enfim, o Ryan Clady é um ótimo left-right, sabe? Ele, tipo, left-tackle, desculpa. Left-right, left-right, um right-tackle, ele protege muito bem o blindside ali do Peyton Manning, então era meio esperado essa... Só que tá acontecendo umas coisas estranhas, né, Félix? Estão deixando pra última hora, fica aquela incerteza. O fax não funciona. É, mas ele é fundamental pra defesa do Peyton Manning, assim, sabe? A gente sabe que o Peyton Manning, ele tá bem, né? A gente fica feliz quando ela disse que ele é um ótimo quarterback. Mas pra proteger o blindside dele, ele não tem segura melhor. E ele tá precisando bastante proteger o blindside, porque qualquer encostãozinho no Peyton Manning, a gente já fica meio, né? Ainda mais que agora Elvis Dumervil vai jogar... contra o antigo... Tá complicando bastante. O Peyton Manning precisa ficar bem esperto com isso. E aí eles criticam a gente por causa do negócio de Brasil não ter tanta tecnologia. Às vezes os americanos vão a gente, inclusive no Velozes e Furiosos 6, tirando sarro do Brasil. Mas você assistiu, né, até o 6, cara? Assistiu o 6. Nossa senhora, mas, assistiu um já está no 6? Tá no 6 já, tipo rock. E olha, veja só que não é a gente que usa fax. Então... Quem usa fax ainda? Eu acho que eu não uso fax desde 98. Eu lembro da minha mãe pedindo em 98. Acho que eu nunca usei fax. Nunca vi um fax na minha vida. Não, eu já vi um fax, mas... mas é uma peça de museu hoje e a gente precisa falar. E daqui a pouco a gente vai ter que voltar a falar do assunto chato do New England Patriots, que já encheu o saco, mas a gente vai falar porque sempre tem assunto, toda semana vai ter assunto, até ele ser absolvido ou ser preso de vez, pegar uma perpétua, porque não é possível. O Aaron Hernandez está querendo cada vez se meter complica em confusão. Mais, é impressionante. Ryan Clady, o que você achou da renovação dele? É um seguro de vida, né? Eu acho que isso define. Eu uso bastante esse termo, inclusive, para escrever sobre a NFL. Ele é um seguro de vida pro Peyton Manning. Ele é um ótimo left tackle. Eu acho que a proteção dele para o Manning para esse ano é essencial pro Peyton ter um ano tão bom como ele teve ano passado, que, se não me engano, foi o melhor ano em termos de produtividade desde 2004 do Peyton Manning, né? Por incrível que pareça. Então, acho que isso diz tudo. É um seguro de vida pro Peyton e foi uma excelente aquisição. E não só pro Peyton, para desenvolver também o Osweiler. Ou esqueci, o Broncos draftou um quarterback no final do draft, agora não lembro o nome dele, mas para desenvolver o substituto do nosso querido Peyton Manning também. E a questão: o Peyton Manning fez uma temporada fantástica ano passado, não fosse a queda pro Baltimore Ravens, que também, sei lá, ele fez um jogo bom. Errou num lance final, no final do jogo, e também foi uma chamada. O John Fox fez uma chamada, sei lá, muito polêmica até hoje, pra preferiu só levar. Só pode um minutinho, Bruno, é Zach Dysart, o quarterback. Isso, exatamente. Eu sabia que era Zach alguma coisa, mas esqueci o sobrenome. E aí, essa queda pro Baltimore Ravens, quando o John Fox preferiu, entre aspas, levar o jogo pra prorrogação, talvez tenha sido um tiro no pé, porque o Peyton Manning, liderando campanhas de menos de 2 minutos, um dos melhores da NFL, indiscutivelmente. Então, eu não tenho que falar, é o no-huddle office do Peyton Manning. Aliás, ele talvez tenha sido praticamente o criador desse termo do no-huddle office. É um grande quarterback, é um dos caras que realmente a gente fala no-huddle office, a gente imediatamente associa ao Peyton Manning como um quarterback que sabe liderar seus times em pouco tempo. Lucas Hanashiro, o seu Walkie, que já ficou relegado ao terceiro bloco dessa vez, porque teve espaço essas semanas e a gente tá falando de futebol americano. Só não tá menos falado que o beisebol, né? Porque o beisebol sempre tá precisando de podcasts, porque a temporada é muito ingrata com o quinto quarto, porque a gente precisa falar de tudo das outras ligas, aí não sobra tempo pro beisebol. Mas os podcasts estão suprindo bem, Sérgio. Os podcasts estão bem legais. Cara, se eu gostasse de beisebol, eu não ia ter vida, porque eu ia assistir o dia inteiro. Se eu gostasse de beisebol como eu gosto de futebol americano, não, eu não ia ter vida. Todo dia. Graças a Deus que eu tenho uma camiseta, eu vou apanhar aqui na mesa, que é o símbolo da Major League Baseball, só que em vez de um cara rebatendo, é um cara com a mão assim, tipo, escrito Major League Boring embaixo. Procurem no Google. Eu não ia ter vida, né? Então graças a Deus que eu gosto de futebol americano, que são 16 jogos por temporada só. Não, 16 jogos por semana. Isso também, infelizmente, né? Porque a temporada é muito curta, quem gosta de futebol americano, acho. Só que a NFL, como a gente, inclusive, o Everaldo Marques, sobre quando veio aqui, é uma liga que eles conseguem fazer o produto deles render o ano inteiro, inclusive quando não tá tendo jogo. O training camp, eles fazem um show que, pra quem gosta de futebol americano, já começa no training camp, off-season extremamente agitado. O draft é o melhor draft. Eu acho que os caras são presos de propósito, inclusive. Sim. E eu agradeço, porque se não fosse, eu não ia ter pauta pro site. Sim, inclusive os acidentes de balão devem ser também propositais. Editados, né? Porque, senão, assim, sempre tem assunto rodando. E o Mark Sanches, do New York Jets, falou que apostaria em si mesmo para ser o quarterback titular do New York Jets. É, sei lá, eu acho que com uma concorrência não muito grande, com o Greg McElroy, com o Geno Smith... Eu gosto do Greg McElroy, eu acho que ele é um quarterback que ele merece ter umas chances mais na liga. É, e o Rex Grossman, você não fala, que é o patrono desse programa. Que sacanagem, que é um absurdo. Porque o Rex Grossman é o melhor absurdo. Terceiro quarterback da liga. Eu contei pro Bruno, mandei uma foto pra ele, eu taquei fogo na minha jersey do Rex Grossman depois do Super Bowl 41. É verdade. Eu mando pra vocês também. Eu taquei fogo, coloquei na churrasqueira, eu taquei fogo nela. O que é um absurdo, porque é um patrão desse programa. Não, Deus me livre. Tem Kirk Cousins na frente do Rex Grossman. Não é possível. Isso é algo que não entra na cabeça. E o Kirk Cousins foi um dos melhores eleitos pelo site da NFL, um dos melhores quarterbacks backups da liga. Eu não acreditei nisso. Aliás, e digo mais. Faço uma declaração polêmica nesse programa que já foi feita no passado. Uma declaração que pode causar um certo furor nos fãs de futebol americano. A declaração polêmica que faço é que Rex Grossman é o melhor quarterback com as iniciais R e G do elenco do Washington Redskins. Polêmica. Você sabe que é 3 também no final do nome do Grossman, né? Exatamente. É 3, Rex Grossman. Mais um monstro aí chegou. Ele que. Ele é o pioneiro original, então. Foi o pioneiro. É o original. Rex Grossman é. Se bem que tinha uma empresa também no começo, faz uns meses já, umas semanas, reclamando que a empresa também, a abreviação seria RG3, né? Só que seria o número 3. Então eles estão com essa disputa, né, com Robert Griffin III, pra ver qual que é o original ou não. Exatamente. Então nós temos 3 RG3 nos Estados Unidos. Aliás, o Robert Griffin III, que está evoluindo muito bem da lesão que sofreu na temporada passada, uma lesão bem feia no joelho, e está surpreendendo os nossos colegas de Washington Redskins. Na semana também, agora, umas notícias rápidas: Jamal Anderson foi dispensado pelo Cincinnati Bengals. Sei lá, não sei se vai fazer uma grande falta para o elenco do Cincinnati Bengals. O Cincinnati Bengals tem muitas outras preocupações, principalmente o ataque. Que, né, é como a gente fez o nosso. Estamos fazendo previews na nossa página da NFL, nossa página do facebook.com/24, previews da NFL sobre cada um dos 32 times. De terça a sexta você acompanha cada uma das divisões até o início da temporada regular do futebol americano. Semana passada fizemos a AFC Leste, a AFC East, New York Jets, Buffalo Bills. Agora fizemos na semana vai a AFC Norte, que vai ter Cincinnati Bengals, Baltimore Ravens, que na terça Cincinnati Bengals, na quarta, na quinta o Cleveland Browns e na sexta o senhor Pittsburgh Steelers, ex-campeão do Super Bowl. Ex-campeão mais fácil, ao invés de falar 6 títulos aqui no Brasil, a gente usa exa, então que seja ex-campeão do Super Bowl. Já que a seleção não compensa. Vai Brasil, né? Vamos para o Pittsburgh. Brasil. Lavão Brasil, lembrei disso. Agora lembrei, a palavra-chave do programa Quinto Quarto hoje é Lavão Brasil. Mande pro nosso e-mail, você ganha um parabéns na nossa página. E um muito obrigado. Falando no Colts, no Brasil, vocês têm o patrono, que é o Rex Grossman, o The Concussion tem um patrono também, que é o Austin Collie, né? Tipo, tem concussão todo ano, umas 10 milhões de vezes, é o nosso patrono também. Austin Concussion, The Concussion. Aliás, por que o site chama The Concussion? É uma pergunta que cara, sempre me fiz. É tudo muito pensado por mim, dopado de cafeína. Cafeína, vejam bem, né? Não é nenhum não, outro... Não, ver o João não, Fraga. Não, o João André Fraga, não. Eu pensei assim, eu não queria usar nenhum termo que a Liga usasse, nenhum domínio, até porque eu faço direito, seria um absurdo, um contrassenso, uma coisa que vocês espalharam em boato, né? Ou, sei lá, o cara faz enfermagem e espeta o outro. Então, eu pensei assim, pô, eu preciso de um nome que demonstre um senso crítico, que demonstre uma coisa diferente. Falei, pô, eu pensei... Legal, concussão, tipo, vou chacoalhar a cabeça das pessoas. Então, é muito bizarro isso, mas foi exatamente isso. E as duas setinhas que a gente usa de logo é justamente, também tem um significado. No videocassete é o fast forward, né? Eu tava na sala um dia da casa da minha avó, deitado no sofá, puta, eu preciso de um logo pra pôr, sabe? Aí eu vi assim, nossa, já sei, a gente vê a frente, fast forward, pá. Aí, tipo, pá, coloquei. E aí ficou e concussão justamente por isso que a gente tenta chocalhar a cabeça das pessoas para sair do senso comum, da tradução de notícia americana, como vocês também fazem na página do Facebook, aí muito legal, inclusive a iniciativa dos previews, que a gente fazendo um merchanzinho básico, a gente também vai fazer, começa hoje com os Bengals. É uma atitude muito, muito boa. E se eu não me engano, só a gente e vocês vão fazer preview. Todos os outros sites, infelizmente, continuam no mesmo... Sim, além do Quinto Quarto, acompanhar o do The Concussion também, que é até, se for ver, mais completo do que o nosso, porque o The Concussion é um site só especializado em futebol americano, a gente tá buscando fazer um preview mais acessível, mas o The Concussion também, numa linguagem simples pra quem tá começando a acompanhar o futebol americano agora, previews muito interessantes, então acompanha o nosso deles, claro, você consegue fazer... Tira a diferença, né? Consegue... Um errinho aqui nosso... É, quanto mais pontos, melhor, lógico, né? A gente não pode achar que, né, só tem a nossa opinião, e a nossa é certa, ou só tem a de vocês... Quanto mais opinião, quanto mais produção de verdade de sobre futebol americano for feito no Brasil, melhor pra todo mundo. Melhor exatamente, pra melhor pra todo mundo, eu realmente acredito nisso. A então, do Bengals já tá programada pra entrar na quarta, às 7 da noite. Na quinta, que eu vou fazer também do Cleveland Browns, eu já tô pensando que eu vou escrever, porque o Cleveland Browns... Não tem o que escrever. Cara, eu amo o Browns, velho. Eu amo o Browns, juro por Deus. Eu acho um dos logotipos mais legais da liga. É um capacete laranja. Imagina, tipo, o cara fala assim, pô, vamos pensar num logo, tipo, que nem eu falei agora. Pô, vamos usar um capacete laranja, fechou, vamos usar um capacete laranja, caramba, você sabe que tem um logo mesmo, né, é um meio que um anãozinho, assim, um, não sei o termo em português, um mascote, dwarf, vamos dizer assim, mas ninguém usa, e tem o cachorro também, é um que hobbit. É adotado pela torcida e tal, mas o logo mesmo da franquia é um capacete laranja, cara, não é nem um capacete marrom, é um capacete laranja. Né, então... É, mas é o Cleveland Browns, que apesar da... certa aridez de títulos, né, que faz muito tempo que não ganha algo, né, assim como... Nunca ganhou. Né, aliás, o Arizona Cardinals, não, ganhou, não ganhou o Super Bowl, mas não, Super Bowl, ganhou não. O AFL, NFL. Nem foi pro Super Bowl, né, os únicos dois nunca times, se não me engano, que nunca foi, não, tem mais, o Jaguars nunca foi, o Browns nunca foi, o Texans, mas o AFL e NFL, quatro. Championship Game, o Cleveland Browns... Não, antes, né, quando era NFL acho que aí até título. O Cardinals do nosso Caio Clofredo. Chegou na eu acho que o último é Lopreto. Kaique Lopreto, você sempre fala Lopreto, tá, é um amigo seu há tempo, você sempre fala o nome do infeliz errado, ele fica triste, depois ele fica reclamando. É uma coisa. E a gente tava falando da deadline das franchise tags para assinarem contratos. Os 7 remanescentes são Brandon Albert, offensive tackle do Kansas City Chiefs, Jadeveon Bird, safety do Buffalo Bills, Michael Johnson, defensive end do Cincinnati Bengals, que esse não deve receber, até porque o Geno Atkins deve se tornar free agent na próxima temporada, então eles já estão pensando, sei lá, Geno Atkins é bem mais importante, então vamos resguardar o dinheiro pra ele, apesar do Bengals ser um dos times que mais tem teto salarial disponível aí. Pat McAfee, punter, esse não vai receber, saiu à noite uma reportagem do The Indianapolis Star falando que ele não vai ser renovado, mas mesmo assim... Vai ter que competir no mercado, e vai ficar complicado. Mas, porém, o Indianapolis Colts ainda deve estar pensando em algum jeito de segurar o Panther, que é um dos grandes da NFL. Né? Sim, bota qualquer um pra chutar, cara. Ah, mas, sei lá, o Big Ben cobra punch? Cobra, é bem verdade. Já o Tom Brady também, né? Então. Lembra contra o Broncos? Nossa, a galera ficou brava pra caramba naquele jogo. Foi bem Tim Tebow também tá perto, né? Já fez tudo, só falta então, ele cobrar um punch. Mas o punch pelo quarterback é uma das coisas mais inteligentes no futebol americano, me desculpa. Depende do momento da partida. Eu acho que quando o Patriots utilizou, por exemplo, voltou contra si, né? Que tem a maldição do running up the score. Eu acho que voltou contra o... Eu falei na época, isso aí vai voltar pro Patriots, anota. Mas o Roethlisberger, quando dá punch no terceiro down, é um negócio que faz tempo que eu não vejo, inclusive. Faz. Eu acho bem legal. Mas ele é bem não inteligente. Não tem nem no Madden, né? No Madden não tem essa jogada. Eu fico bravo pra caramba. Eu sempre quero fazer. E no Madden também você tem que fazer. Quando você vai fazer um sidekick, você tem que pôr a formação de um sidekick. É, não pode dar. Pode não, uma... se bem que agora acho que no desde 2012, do Madden 2012, acho que dá pra ter. Tem algum macete, mas eu não sei qual é. Porque. Até hoje não dá pra. Um macete, porque a gente jogou, né, Brunão? Não dá pra fazer, não dá pra você dar uma de champagne no intervalo. Tem um macete, cara. Vou procurar. Agora você colocou na minha cabeça. E o último, Henry Melton, defensive tackle do Chicago Bears. Esse que... inclusive, isso é uma notícia dele, né, Sérgio Arenilis, agora há pouco. Saiu. Ele queria um contrato muito grande. Ele que é um defensive tackle do Chicago Bears. Ele queria um contrato entre 18 e 20 milhões, mas o Bears não foi nem louco de aceitar esse contrato. Assinou um contrato de 8 milhões e meio de dólares para ele. Então vai continuar já no assinou, Bears. Já assinou. Fora dessa lista. Graças estamos a Deus. Desatualizados. Ele é muito subestimado. Eu gosto muito do Henry Melton. Ele foi pro Pro Bowl, inclusive, em 2012. Uhum. Ele é muito subestimado. Eu gosto, mas não vale esses 20 milhões, lógico. Não. O Peyton Manning vai ganhar 20 milhões esse ano, gente, pelo amor de Deus. Então faltou Anthony Spencer, defensive end do Dallas Cowboys, e Randy Starks, defensive tackle do Miami Dolphins. E aquela notícia de aposentadoria que eu tinha falado, quem foi Sérgio Arenilhas? Foi o quarterback Sage Rosenfeld, ele foi o quarterback que rodou bastante a liga. Ele começou a jogar em 2001, jogou no Redskins, 12 anos, né, na liga? No Dolphins, no Texans, no Vikings, no Giants. Daí teve duas passagens pelo Dolphins e pelo Vikings de novo. Ele que nunca foi um grande quarterback, sempre foi reserva. Ele teve o grande momento da carreira nunca dele. Nunca foi um Rex Grossman na vida. Nunca foi um Rex Grossman. Acho que o grande momento da carreira dele foi em 2007, quando ele atuava pelo Houston Texans. Que ele jogou 5 jogos. Ele dividiu a temporada ali com o Matt Schaub. Que tá rindo o Kaique Lopredo. Ele jogou 5... O Sérgio fez um trocadilho involuntário agora. Qual foi o trocadilho? Ele falou que rodou a liga. O maior lance da carreira do Rosenfels é quando ele tentou dar aquele pulo que o John Elway deu no Super Bowl. E ele sofreu o tackle, ele girou no ar, tipo um helicóptero, ele sofreu o fumble, foi contra o Colts esse jogo, eu lembro que eu tava assistindo. Foi o ponto alto da carreira dele, você fala Rosenfels, me vem a cabeça. O ápice da carreira dele foi esse salto. Não, mas ele teve esses bons 5 jogos, que ele teve 4 vitórias e apenas uma derrota. De resto, apenas passou pela liga. Exatamente, uma aposentadoria na NFL. E agora, cachorrada da semana. Cachorrada da semana. Com oferecimento de Michael Vick. O cachorrada dessa semana vai mostrar para o torcedor do Denver Broncos que a direção da equipe não está muito prudente e responsável. Afinal, o que se espera de diretores é que eles comandem, liderem e principalmente dirijam bem a franquia. Pois é, mas é justamente o que eles não estão para dirigir, estão tendo problemas quando o assunto é direção. Afinal, em menos de um mês, 2 dirigentes do time foram presos por beber ao volante. O primeiro foi Tom Hackard, que no dia 11 de junho foi pego pelos policiais em uma rodovia perto de Parker, no Colorado, com um nível de álcool no sangue bastante elevado. Já o segundo se superou. Matt Russell não só estava dirigindo alcoolizado, como provocou 2 acidentes em menos de meia hora no sábado, dia 6, aniversário de 40 anos dele. O primeiro foi com um carro na cidade de Frisco, no Colorado. Russell, mesmo alterado, tratou de resolver o desentendimento com o outro motorista, trocando informações dos seus seguros e prometendo consertar o estrago. Foi neste momento que Russell ouviu as sirenes da polícia, e ele não teve dúvida. Pegou o seu Toyota Tundra e começou uma perseguição com as viaturas. O resultado não podia ser outro. O dirigente, bastante alterado, bateu na viatura policial, ferindo ele e os oficiais que estavam dentro do carro. Além de provocar um acidente e conter garrafas de bebida abertas no seu carro, ele também foi indiciado por tentar fugir da cena do crime. 2 incidentes que levaram preocupação ao time de Denver, que teve nessa off-season um jogador detido por fraude em um cassino. O vice-presidente de operações, Joe Elway, convocou uma reunião para discutir o futuro dos 2 fanfarrões para esta segunda-feira. Afinal, se não bastasse os jogadores, a cachorrada da semana agora está chegando aos executivos da NFL. Sempre um momento policial no quinto quarto, cachorrada da semana. Corta pra mim, Pimentel, voltamos no segundo bloco. Quinto Quarto. O programa de esportes made in USA da sua rádio. Troféu Rex Grossman. Troféu, voltamos com o terceiro bloco do quinto quarto com o troféu Rex Grossman. E a música é à toa? A música não é à toa. Sérgio Arenilhas, fica à vontade. Com a música sensação do final do ano passado, começo desse ano, da Carly Rae Jepsen, atriz cantora canadense, ela foi convidada pelo Tampa Bay Rays, equipe da Flórida do beisebol, para fazer o cerimonial primeiro arremesso do jogo, que acontece tradicionalmente em todas as partidas do beisebol. Mas ela não se deu muito bem, não. Depois você vai ver o lance na página do quinto quarto, facebook.com/quintoquarto. A bola quase não sai do montinho do beisebol. Ela arremessou a bola no chão, praticamente achou petróleo no Tropicana Field. Foi muito pior que o do John Wall, por exemplo. Muito pior. Nós já tivemos arremessos quebrando o vidro, arremessos que passaram longe do catcher, mas esse não, ela não chegou perto de ninguém. Ela apenas arremessou no chão. Mas vamos falar um negócio simples, aqui é um negócio que entre os homens é fácil. É gostosa, tá, pode fazer o que quiser. Pode, ela exibiu o seu shortinho ali no arremesso. Eu queria fazer todas as suas curvas. Queria fazer uma denúncia que o Bruno Battaglia, ele sempre canta várias músicas boas aqui, que a gente coloca de trilha sonora. E estava cantando a de agora, essa mesmo que tá no fundo. Essa música é uma desgraça da humanidade. E tava cantando. Teve dois programas, eu ouvi, tocou Justin Bieber, hein? Esse quadro aí é complicado. Mas é porque cachorrada, às vezes acontece. E o pior é que você ouvinte, você tá apenas ouvindo o nosso programa. A gente tem que aturar o Bruno dançando e cantando as músicas. Infelizmente, peço desculpa. Seus dotes. A gente ainda vai gravar. Mas o problema é essa música, ela não tem um outro adjetivo pra descrevê-la sendo desgraçada. Ela entra na cabeça de uma forma, você fica cantando essa P pontinhos. É a música, foi a música mais vendida do ano passado. É, exatamente, uma música ridícula. As outras músicas, ela é uma artista incompleta, não tem, as outras músicas são um lixo, um completo lixo. 12 milhões. Ela só tem essa música, ela só fez sucesso por causa dessa música, então O Bruno falou que ouviu as outras músicas aqui pra mim agora. Horrível. Você já ouviu as outras músicas? Horrível. Não. Horrível. Comprou CD no iTunes aí. Exatamente. Lucas Anastiro. Não, vamos falar da NBA antes. Vamos contratações da NBA. Vamos passar rapidão aí as contratações, as renovações aí. E se quiser fazer um comentário, você fica à vontade, que é aquilo preto. Começar com o Brooklyn Nets, né? Que eu acho que é o time que tá mais se mexendo aí nessa off-season. Trouxe mais um bom jogador, o Andrei Krylenko, russo, ala pivô. Ele vai ganhar uma grana não muito alta, ia ganhar mais no Minnesota, mas com certeza o Brooklyn tá armando um time que pra ser campeão já na próxima temporada. Você tem a possível escalação deles, né? Sim, eu vou falar aqui, ó. Começa de armador, Deron Williams, Joe Johnson, aí depois Paul Pierce, Kevin Garnett e Brook Lopez. Esse é o time titular, provável. Agora no banco, você já tem o Jason Terry, Andrei Krylenko, Shawn Livingston, Andre Blatcher, Hadi Hughes. Provável melhor banco da NBA. E ainda Jason Kidd como técnico vai ser... Que com certeza vai passar muita experiência pra esse time, né? Principalmente pro Deron Williams, né? Sim, o problema é que agora a folha de pagamento do Brooklyn já tá nos 100 milhões de dólares, né? Ou seja, vai pagar uma graninha o dono do Brooklyn, mas ele tem muito dinheiro pra isso, então tudo bem. É uma franquia que acabou de se mover, tem dinheiro pra gastar e investir nos jogadores. Já tava falando, inclusive, do Fantastic Five ali, Fantastic Four, na equipe do Brooklyn Nets, que tá montando realmente como... Ele tá quase um Fantastic Seven já, né? Se não for, é um dos fortes concorrentes a ganhar o título da NBA na próxima temporada, junto com o Miami Heat. Sim, o problema é que é um time muito velho. Sim, essa é a questão, né? A janela o tempo pra eles conseguirem esse título é pequeno. No máximo 2 anos, no máximo. Porque tem gente ali que não vai aguentar muito, não. E enfrentar o LeBron James, que é na mesma conferência deles, vai ser bem complicado. Sim, vai ser, acho que uma boa final de conferência vai ser Brooklyn Nets e Miami Heat, vai ser uma grande final. Lembrando que a equipe também adquiriu o Jason Kidd como técnico, ou seja, no banco, além das estrelas que o Kaique mencionou, tem o Jason Kidd fazendo essa estreia agora. Sim. Bom, outra renovação legal foi o Thiago Splinter, o brasileiro, como a gente destacou aqui no comecinho do programa, né? 4 anos de contrato com o San Antonio. Tá bem. Splitter que mereceu pela temporada, principalmente nas finais, exceto os jogos decisivos mesmo, ele tava indo bem, é que caiu muito de produção, mas também Ginobili fez jogos finais muito bem. Splitter começou 51 dos 82 jogos da temporada dessa última, se eu não me engano, teve média de mais de 10 pontos por jogo, então tá melhorando muito o seu basquete. Pena que pediu dispensa da seleção brasileira, né? Pra Copa América. O Splitter, o Varejão, desculpa, Bruno. O Varejão também pediu. Ele e o Nenê. Os três pivôs mais importantes do Brasil. Já é uma constância, né? A gente já viu isso acontecer em campeonatos sul-americanos anteriores. Não é novidade nenhuma. As grandes estrelas da NBA brasileiras pedindo dispensa da seleção. O Splitter ainda rolava piada no quinto quarto, mais ano passado, que ele dividia muito o elenco do San Antonio Spurs. Uma palavra split, para quem não entendeu. Um cara que dividiu o elenco. Boa. Já até imagino quem deu a ideia dessa piada, né? Com certeza não era você, porque o senhor não estava nesse programa ainda. Porque o Sérgio Arenilis, para falar de piada ruim... Ele é bom. O Sérgio Arenilis falou que a piada é ruim, que é ruim mesmo, assim, porque ele realmente não é inspirado. Outras grandes contratações... Bom, o Detroit Pistons está se mexendo bem, trouxe o Josh Smith... Trouxe o Chance Billups. Pistons se mexendo bem, entendeu? Também não é muito boa. Mais ou menos. É. Então, é outro time que tá ativo no mercado. Lembrando... O Phillips voltando pra Detroit depois de defender a equipe. Ele querendo uma nova chance na carreira, né? Nossa senhora. Depois fala de mim, cara. Não, vamos continuar aqui com os contratos aqui, que eu acho que tá mais legal. Andrew Bynum acertou com o Cavaliers, né? Vai ser companheiro do Anderson Varejão. Quem sabe ali voltar a jogar, né? Porque o último ano ele ficou parado. Quem sabe consegue ter o mesmo sucesso que ele teve nos Angeles Lakers, talvez ali fazendo a franquia de Cleveland voltar a ter um time pelo menos competitivo, né? Não vai chegar perto de ser uma equipe quando era com o LeBron James, mas quem sabe pelo menos... Cleveland, que inclusive fez a primeira escolha do draft esse ano, já contratou outros jogadores em temporadas anteriores, então a equipe que está se remontando, reestruturando. E o Andrew Bynum é um jogador jovem ainda, né? 25 imagina... anos. Sim, então, quando os jogadores draftados do Cleveland recentemente estiverem no áudio, o Andrew Bynum também vai estar. Acho que daqui uns 3 anos esse time aí do Cleveland vai dar o que falar, viu? Vai dar o que falar. O Brooklyn vai estar na descendência. E o Cleveland Cavaliers vai estar totalmente na ascendência. Bom, outra renovação importante foi David West, que renovou por 3 anos com o Indiana Pacers, que é um bom pivô ali, fez um bom trabalho esse ano. Os dois irmãos Hansbrough também renovando com o Indiana Pacers. E o Pacers mantendo o time, né? Mantendo aquele mesmo time, ou seja, vai ser mais um ano bom e ainda vai ter a volta do Danny Granger, que passou a temporada passada machucado, ou seja, olho no Pacers de novo. Bom, ainda temos o J.J. Redick, que foi envolvido em uma troca, deixou o Bucks e foi pros Clippers. Que é uma boa contratação pro Clippers, achei que faltava um cara que chutasse umas bolas de 3 e o J.J. Redick faz isso muito bem até. Teve um bom sucesso em Duke, na NBA ainda não se firmou bem lá no Orlando, foi pra Milwaukee, ainda não tá muito bem, mas quem sabe ele tem um bom sucesso lá. O Bellinelli acertou com o Spurs, boa contratação. Perímetro, pros chutes de perímetro. Sim. A gente comentou isso na semana passada do programa. Spurs, que a gente falou, o Thiago Splitter falou agora, desse jogador também, que agora acabamos de falar, mas fugiu o nome dele, que acertou com o Spurs agora. Marco Bellinelli, obrigado, Bruno. O Spurs também renovou com o Boris Diaw e com o Manu Ginóbili também para essa próxima temporada. Mantendo o time, ou seja, como mantendo sempre. Mantendo o time, Boris Diaw, que foi muito importante também nas finais da NBA. Surpreendentemente, bem, né? Marcando muito bem o LeBron James, assim, fazendo controlando de certa forma os arremessos dele. O LeBron teve uma performance, de certa forma, razoável. Razoável para baixo, com o Boris Diaw marcando ele. Sim, sim. E o outro que está tentando se recompor é o Los Angeles Lakers, né? Que trouxe o Nick Young. O jovem aí, não sei também se vai produzir tanto em Los Angeles, mas o Lakers está tentando, né? Bom, também temos o J.J. Hickson, saiu do Trailblazer, assinou com o Denver. O Denver que vai sofrer agora sem o André Iguodala, né? Que acertou com o Golden State Warriors, uma ótima contratação do Warriors. Ali agora com o Stephen Curry, Iguodala e David Lee vai causar um bom impacto ali na liga. Bom, o J.R. Smith, o melhor sexto homem da liga na última temporada, renovou com o New York Knicks, ou seja, boa renovação pro Knicks para manter um time legal, para quem sabe aí na próxima temporada chegar mais longe, né? Que essa temporada achei que podia ter chegado. Kaique, deixa eu fazer uma pergunta aí. Será que agora o Lakers é o pior time da divisão dele agora? Será que ele vai ficar muito atrás dos Clippers, do Warriors? Muito atrás do Clippers, com certeza, do Warriors. Bem provável também. Ainda bem que na NBA a divisão não tem tanta importância. Não interfere em nada, porque senão porque ia complicar. É só nos confrontos diretos, sim, de fato, né? Porque senão o Lakers ia provavelmente ficar fora dos playoffs. Eu ainda acho que ia ficar já vai ficar. E se fosse por divisão era certeza. Você acha que o Lakers fica fora? Dos playoffs, se não reforçar com o time atual, dispensando o Metal World Peace... Que dispensou na nesse um grande defensor, semana, um grande que defensor. É um dos melhores defensores da liga, acho que vai ficar de fora, se não reforçar. O World Peace, que ele disse que tem uma certa vontade de jogar pelo New York Knicks. Sim, ele falou primeiro que queria ir pra China, depois ele voltou atrás, né? Ele é meio falastrão. Um mundo tão violento, né? Os Lakers dispensando aí a paz. Esse cara não bate bem, né? Era o Ron Artest. Então, ele cogitou até... Que ele fez isso, cara? Cogitou até jogar na NFL. Eu acho que se eu fosse o Everaldo Marques, eu ia dar tanta risada narrando o World Peace com a bola. O Everaldo Marques, ele se recusava a chamar o meu Andrew. É verdade. Assim como o Miguel Amado, um dos fundadores do Quinto Quarto, junto comigo, eu e o Miguel Amado. Miguel Amado fazia questão de... Nosso manual de redação do Quinto Quarto tem Ron Artest. Nunca usar Metal World Peace. Eu... ignoro essa regra do nosso Eu fazia isso no The Conclusion, cara. Falando, não, vocês não vão escrever o Tio Sim, vocês vão escrever Chad Johnson, que é o nome dele. Vocês não vão escrever. Mas ele trocou de novo, né? No voltou atrás. Aí agora eu passo um risco, tá ligado? Quando eu escrevo Chad ou Tio Sim, eu passo um risco no meio e continuo Johnson no texto, porque tem gente que não sabe que é Chad Johnson o nome do cara. Porque é um negócio que, assim, o Metal World Peace, ele dá um, né, um ar de descontração à liga, assim. Porque o Ron Artest é um nome, né? Um nome assim. Marromeno. É, mas quando você começa a jogar. Não, hoje e ele tá é um jogador violento. Isso que é o mais engraçado. Sim, ele já foi suspenso várias vezes. Lembra quando ele jogava no Detroit Pistons, que ele brigou com o torcedor? Sim, na mão, sim. Nesse ano ele deu cotovelado. No James Harden, na temporada passada. Ele tinha acabado de mudar o nome pra Meta World Peace e pá, deu uma baita cotovelada nele. Não sei que ele sofre. Mas na China ele poderia fazer um... Né? Ele disse que na China, como é uma temporada menor, ele podia ter jogos muito bons, jogos com mais de 40 pontos. Ele que operou do joelho aí nessa última temporada, falou que não tá muito bem pra jogar uma temporada longa que nem da NBA. E ele também disse que cogita jogar na AFL, Arena Football League. Ele falou que... Ele quer jogar outro, em tudo, né? Ele quer jogar em todas as ligas possíveis. Ele quer se divertir muito. Quem sabe no cricket também, né, Renascheiro? O cricket, ele poderia ser um grande reforço, né? Ele que é formado em matemática. Eu não sei a universidade que ele é formado, mas ele é formado em matemática. É por isso que ele vem fazendo as contas de quanto tempo demora pra acabar a carreira dele. Lucas Renascheiro, ok agora, né? Falando um pouquinho... rapidinho, desculpa, Renascheiro interromper. Ah, é sempre inconveniente. Sérgio, não, é um destaque bem legal, se a gente sabe, as duas estrelas que sobraram no Boston Celtics, o Kevin Garnett e o Paul Pierce, saíram da equipe, foram pro Brooklyn Nets. E o Boston Celtics fez uma atitude muito legal, comprou uma página inteira no Boston Globe e mandou uma mensagem de agradecimento aos dois jogadores. Eles colocaram a seguinte mensagem: obrigado pelo seu coração, pela sua paixão, pelo vosso sacrifício, né? Por terem jogado mesmo com dor, por sangrar em verde, né? Por honrarem a nossa tradição, por restaurarem o orgulho verde, o orgulho Celtic, e principalmente pelo banner 17, o 17º título do Boston Celtics. Já é uma atitude muito legal do Boston Celtics, agradecendo suas grandes lendas. facebook.com/4 você pode ver esse cartaz. E quando a gente ouve essa música... Is the best game you can name, and the best game you can name is the good old hockey game. E aí, Lucas Renascheiro, tem um orgasmo na mesa, fica à vontade. Uma música que não tem como se animar sem ela, mas enfim. Uma semana da NHL um tanto quanto quieta, a gente não teve muitas transações. Acho que a maior que teve foi envolvendo Edmonton Oilers e St. Louis Blues. O David Perron agora é um Edmonton Oilers, o Edmonton Oilers mandou o Magnus Pejärvi e uma segunda escolha do draft para St. Louis em troca do Perron, mas tirando isso, nenhuma outra grande contratação. Os free agents que não tinham assinado o contrato até a semana passada ainda não assinaram. Jaromir Jagr está no mercado, Brandon Moore está no mercado, Tim Thomas está no mercado, o William Bruce-Gallow, estão todos sem time por enquanto. Daqui a algumas semanas provavelmente isso vai se desenrolar. A grande notícia da semana foi a aposentadoria do William Kovalchuk do New Jersey Devils, da NHL. Ele é um jogador russo, ele jogou essa temporada que estava no lockout, né, na Rússia, no CSKA São Petersburgo, ele ficou um pouco sentido por ter que voltar à NHL, ele não queria voltar. Inclusive ele e o Pavel Datsyuk adiaram um pouco o retorno deles à NHL para jogar no All-Star Game da Rússia. Então, e aí logo em seguida ele já anunciou a aposentadoria da NHL, ele deixa um contrato ainda... De mais de 70 milhões de dólares. Ele tá negando esses 70 milhões de dólares para poder jogar na Rússia. Tá deixando o New Jersey Devils na mão, né? Porque ele é o grande jogador do New Jersey e tá saindo da franquia. E Renashiro, mais do que deixar o Devils na mão, ele tá deixando quem gosta de hockey, porque ele é um jogador muito habilidoso. Eu sempre gostei muito de ver ele jogando. Então vai ser complicado. O Devils que tá se desmontando, né, Renashiro? Sim, exatamente. O Devils tinha, na temporada passada, o capitão deles foi o Zach Parise. Minnesota. Então, ele foi pra Minnesota justamente porque... O Devils não tinha dinheiro pra investir no Parise por causa do Kovalchuk, por causa do contrato milionário do Kovalchuk. O Devils vai se desmontando, o Martin Brodeur daqui provavelmente duas temporadas vai se aposentar. É um time que vai se reformulando, mas sem o Kovalchuk realmente é uma equipe que perde muito. E na semana passada também a gente teve a indicação dos três jogadores que vão entrar pro Hall of Fame nessa temporada: Scott Niedermayer, Chris Kelleher e o Brendan Shanahan. O Scott Niedermayer, que foi um dos grandes defensores desse último século, ele ganhou 4 Stanley Cups, jogou 5 All-Star Games, ganhou o James Norris Trophy, que é o de melhor defensor da liga. Ele jogou em mais de 1.200 jogos pela liga, 740 pontos. Foi um dos grandes líderes desse último século como defensor. O Chris Kelleher também foi defensor. Ele tem o recorde de mais jogos jogados por um defensor na liga inteira, junto com Gordie Howe, 1.651 jogos e jogou 26 temporadas. Jogar 26 temporadas é bastante coisa. Vai ser indiciado para o Hall of Fame também. E o Brandon Shanahan... Praticamente um Paulo Baier do hockey. Né? Exato, quase isso. Tá chegando bem perto. Por último, mas não menos importante, o Brandon Shanahan, que ganhou 3 Stanley Cups. E ele é um dos únicos jogadores que marcou muitos gols, que jogou 1.500 jogos, mais de 1.500 jogos pela NHL, marcou 656 gols e teve mais de 2 mil minutos de penalidade. Ou seja, é um jogador muito habilidoso, forte, que jogava um jogo físico, lutava quando necessário, é o jogador que todo time queria, ele vai ser iniciado para o Hall da Fama. Brandon Shanahan, que agora tem o trabalho da NHL de avaliar penalidades e dar suspensões aos jogadores, ele que ainda faz parte da NHL, mesmo aposentado. Essa quantidade de penalidade é quase o meu Calgary Flames na NHL no videogame. Mais ou menos isso. É quase isso. Pra ele justa as penalidades que eu sofro no Hanashirão. Pra quem não sabe, Quinto Quarto tá fazendo a Taça Lucas Hanashiro, que é a taça de hockey no videogame, então, vulgarmente conhecido como Hanashirão, tá na metade do campeonato aí, a todo vapor. Agora beisebol, né, por favor, beisebol. Vamos lá com o beisebol que hoje... Tem 2 minutos pra falar tudo do beisebol. Então vamos rápido, né, vamos rápido. Antes de falar do All-Star Game, esse primeiro Home Run Derby depois do All-Star Game, essa semana nós tivemos um no-hitter, o Tim Lincecum, que já venceu o Cy Young 2 vezes, arremessou um no-hitter, foi o 15º no-hitter da história dos Giants. Ele que lançou um no-hitter em 148 arremessos, apenas a segunda maior marca de arremessos na história dos no-hitters, ou seja, uma vitória de 9-0 contra os Padres. E só pra destacar aqui, o jogo foi contra os Padres, e ele não jogou muito bem não, viu? Ele precisou de muita ajuda do outfield, do infield, deixou muita bola. O Hunter Pence salvando uma bola ali, exagerou, na oitava entrada. Mas conseguiu, parabéns pra ele. Ele fez um pecado, então? Não, 4 walks apenas se diz por ele. E vamos falar do All-Star Game, já que a gente tem apenas 4 minutos. Vamos falar desse... 2 minutos. 2 minutos? Agora 1 minuto e meio, porque você falou sobre besteira. Então tá bom. Então vamos falar do... Hoje, segunda-feira, nós temos o Home Run Derby, o show de home runs dali, do All-Star Game. Falar os rosters, quem vai participar. Pela Liga Nacional, nós teremos o Bryce Harper, ele que tem 13 home runs na temporada. O Pedro Álvares, dos Pirates, tem 24. O David Wright, que é o jogador da casa, jogador dos Mets, tem 13. O Michael Kadire, dos Rockies, com 16. Já na Liga Americana, nós temos o Chris Davis, que é o líder na MLB em home runs batidos, fazendo uma temporada fantástica. O Prince Fielder, que já venceu em outras ocasiões o Home Run Derby com 16, e o N. Céspedes e o Robinson Cano. São esses os 8 jogadores que vão participar do Home Run Derby no dia de hoje. E essa semana também nós tivemos a divulgação... que semana, Bruno. Que semana, hein, João? Vou ter que tacar fogo na minha camiseta. Nós tivemos a escolha dos últimos jogadores, as últimas vagas disponíveis no All-Star Game, é o chamado Final Vote, que faz uma votação muito legal, os fãs participando e elegendo quem vai ser o último jogador pro All-Star Game. E na Liga Nacional, quem venceu foi o Freddie Freeman, inclusive bateu o Yasiel Puig, né, João? Sim, mas o Freddie Freeman que se machucou, então eu não sei o que a Liga vai decidir. Eu tentei buscar hoje alguma informação, mas não sei se talvez ele vá pro jogo. Vamos ver. E o Steve Delabarre, o pitcher do Blue Jays, que acabou ficando com a vaga na Liga Americana. Falar rapidinho os rosters, os jogadores que vão jogar no jogo de amanhã pela Liga Americana. Quem vai começar de titular é o Joe Mauer, Chris Davis, Robinson Cano, Miguel Cabrera, JJ Hardy, Mike Trout, Adam Jones, José Bautista e o Davi Ortiz, que recentemente quebrou o recorde de rebatidas por um rebatedor designado. E na Liga Nacional, já começou a tocar a musiquinha aqui do Bye Bye Bye. Na Liga Nacional, Yadier Molina, Joey Votto, Brandon Phillips, David Wright, Troy Tulowitzki, Carlos Beltran, Carlos Gonzalez, Bryce Harper. Então, esses daí são os elencos do All-Star Game. Vamos ver quem ganha a Liga Americana, que não vence desde 2009. E, claro, que nem o João mencionou no começo do programa, quem vence o All-Star Game tem o mando de campo na World Series, ou seja, um jogo fundamental. Facebook.com/54 vai fazer a cobertura do Home Run Derby com o João André Fraga e Sérgio Arenilha, os nossos responsáveis por beisebol. Quem quiser acompanhar vai saber tudo lá na nossa página. E o Bye Bye Bye, as considerações finais, Kaique Lopreto, rapidíssimo. Meu destaque vai pro Lucas Bebê, que foi parar no Top 10 americano da ESPN, com uma enterrada muito legal na Summer League da NBA, pronto. Exatamente, a NBA, jogadores brasileiros cada vez menos experientes. Lucas Bebê, o Nenê e o Baby também, que jogou um tempo atrás, Lucas Anachir. Uma ótima noite, Bruno. Eu queria agradecer muito ao Anthony pela presença dele, é um prazer receber ele. Tá aberto aqui o programa para ele participar quando ele quiser. Parabenizar pelo trabalho no The Concussion também. Nosso parceiraço, The Concussion, um baita de um site, eu que sou do interior de futebol americano, é Sérgio Arenilis. Meu destaque final vai pro beisebol. Derek Jeter voltou essa semana, mas já voltou pra lista de contundido, teve um problema no quadril. Vamos ver quando que ele volta pra valer. João André Fraga, conte uma piada pra encerrar o programa. Puta, Bruno, eu sou péssimo em piada, cara. Nem mais de pontinho? Não, não tem não, só acompanha aí o Home Run Derby com a gente hoje na página do Facebook, que a gente vai fazer uma cobertura legal. Anthony Kurt, primeiramente, prazer pela sua presença aqui no programa e fale o que você quiser, o espaço é seu. Cara, muito obrigado, é impressionante, de verdade, não tô puxando o saco com cada um de vocês, é especialista no que vocês falam. Eu não gosto muito de basquete, mas só de acompanhar o que o Kaique falou, me deu vontade de acompanhar a Conferência Oeste e falar o que vai acontecer, entendeu? Realmente é sensacional, vocês... Acho que a maioria aqui faz jornalismo na Casper, né? É isso? Sim, todos. Então, quer dizer, vocês são formados pra isso, têm um conhecimento muito profundo. O Lucas também, absurdo que o cara manja de hockey. Os dois aqui também de beisebol. Eu fiquei impressionado, eu não sabia nem o que falar. Se o Bruno fala alguma coisa de beisebol, eu falo, realmente não sei. É impressionante como vocês são bons de verdade, vocês têm muito futuro. E o que eu puder ajudar de coração, eu vou ajudar com toda certeza do mundo. Acompanhe o The Concussion lá na internet. Quinto quarto da semana, 15 de julho. Fica por aqui, eu, Bruno Martelinho, desejo uma boa noite a todos da mesa, a todos vocês, um abraço!